Salve, Tagarela. Firmeza, mano? E aí, mano? O que você tem a me dizer sobre essas minas, cara? Tá outra essas paradas, hein? Pode crer, chá comigo. Surgem do nada, donas de baladas, rainhas da noite, senhoras da madrugada. E razão de entrada, motivo da saída, algumas mais caladas e outras oferecidas. Desde o tempo do Éden, dizia Adão, é cria da costela, o veneno pro coração. Pro homem o sofrimento certo é mulher, armadilha de encanto pra malandro virar mané. Trouxa. E o que cê é por dentro que determina, é sempre bolso pesado e cheiro de gasolina. Vroom. É a sina, até já peguei as manhas na terreiro, sem galinha e nem rio sem piranha. É o puro veneno da cascavel, hoje é decote e saia, o que ontem era véu. Mulher é um barato, né? Abraço. Barato escambau, mulher é caro pra desgraça. E ela é demais, ela arranca paz. Que mulher sabe o que faz, ela é demais. E ela é demais, ela arranca paz. Que mulher sabe o que faz, ela é demais. Já chega no molho, tem vários de olho. Vê o que mais tem, separa o trigo do joio. Lá vai. Escolhe um e logo vem a surpresa. Descobre que foi mais um que ajudou a pagar mesmo. Ela fitou, chega até a ceilária. O que ganhou, ganhou na conta bancária. A pior cobra é aquela que cria em casa, mas é sempre na cama onde ela vai criar asa. Mas você se apaixonou e na primeira briga, o que falou virou piada pras amigas. E há quem diga que existe final feliz se ele for milionário e ela for boa atriz. Elas são a perdição na pista, e quer dizer que minha visão é machista. Coitada. Elas acreditam em amor verdadeiro. Mulheres amam ter dinheiro. E ela é demais, ela arranca paz. Que mulher sabe o que faz, ela é demais. E ela é demais, ela arranca paz. Que mulher sabe o que faz, ela é demais. É melhor tomar cuidado, pode crer, com o que você diz. Entendi. Nem sempre o que você fala é o que vai me deixar feliz. Uh-huh. Se você plantar o mal, tá bom, um dia vai colher. Agora é nossa hora de dizer o que peraí, se liga só. Mulheres vulgares, se encontram em vários lugares. São imãs de olhares, par de meias sem seus pares. Pare, depare, compare, minha comanda entenda. Repare que com Campari na banca se fez merenda. É, né, bota fé, resumo de várias minas. Quando vê Nike no pé, um colônia de gasolina. Nascina por carro e moto, tipo galinha por milho. Eu nasci pobre, não otário, gatinha, sigo no trilho. Aviso, tô bem ciente aonde eu piso. Pois um lindo sorriso na ladeira é piso liso. Escorregou, pagou vexame a conta. Valor tá na carteira, tá vazia, aguenta as pontas. Eu sou direto, papo é reto e verdadeiro. Viado é quem curte rola, mulher ama dinheiro. Parceiro, vai dar ouvido ou passar mal. Hoje virgem só no signo, não crê em astral. E ela é demais, ela arranca paz. Que mulher sabe o que faz, ela é demais. Tanto, hein, mano? É foda, mas eu não vivo sem. Tá certo.